seu filho de colo. Qual é a resposta quando perguntam se o papai volta louco? 30 segundos de jornal não valeu se o ato está no dia. Infelizmente é facção, conversando com os mortos. Não acredito que você deixou. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária, iniciando aqui as nossas atividades aí da oficina... Como é que é o nome da oficina? É Rádio Livre, como funciona? Essa é a segunda edição dessa oficina, que por sinal a gente pegou e enjambrou o mesmo cartaz da primeira, que aconteceu em fevereiro de 2012. E então, atendendo o convite do Coletivo Feminista de Cachoeira do Sul, ao Rizoma de Rádios Livres, através da Rádio Caruncho FM Livre, estamos aqui então oferecendo a segunda edição dessa introdução aos conceitos de democratização da informação, do direito à comunicação e à livre expressão. Essa é uma oportunidade para saber como funciona e qual a diferença entre rádio pirata, rádio comercial, rádio comunitária e as nossas rádios livres, além de trocar experiências, conhecimentos e histórias sobre essa prática em Cachoeira do Sul e no mundo. Então, como esse evento é um evento de formação libertária, é um evento gratuito e qualquer pessoa pode contribuir e agradecemos os refrescos, gelos, biscoitos, etc e tal, né? Enfim. Bom, a gente já tá aqui com um pessoal. Eu já vou, como de praxe, botando fogo já e pedindo pro pessoal ir se apresentando aí e falando aí o que motivou a comparecer aí na oficina. Começar pela esquerda libertária aqui. Eu sou a Gabriela, primeira vez que tô participando da oficina. Sou daqui de Cachoeira e me motiva muito essa movimentação libertária, a possibilidade de criar outras formas de comunicação, que a gente possa dizer coisas que não estão contempladas aí na grande mídia. Isso é o que me interessa nas rádios livres. Paulo Afonso, mais conhecido por PA. O que me motivou foi poder aqui me expressar, liberdade de expressão. O pessoal que também está envolvido nisso, principalmente aqui, Bruxo, Burns, pessoal todo conhecido aí, que já me convocou já até, me intimou aí para uma futura, né, uma programação aí. E é isso aí. Eu sou Careta, sou de Santa Maria, mas agora estou morando em Cachoeira aí. Apresento o Cachocaus e o que me motivou foi aprender o que eu não sei, no caso, e é isso aí. Aí é o Perninha, eu apresento o Deu na Telha e vim aí trocar uma ideia com o pessoal e aprender também a mexer mais na programação ainda da rádio. Eu sou a Momô, sou de Cachoeira do Sul, apresento o Reggae Night e eu vim aqui porque eu gosto de todo mundo que está aqui e eu concordo com as ideias deles e quero aprender mais e mais. Isso aí, o Zarag, também apresento o Reggae Night de noite, terça-feira. Tudo pra aprender, cara, conhecimento, ver como é que funciona, tudo direitinho, e aprender cada vez mais e mais. Eu sou a Júlia, eu vim por causa de um pouquinho de tudo que já falaram, e também porque futuramente eu quero colocar um programa na rádio. Meu nome é Humberto, eu sou de Santa Maria, e eu vim por curiosidade. Meu nome é Marielle, e eu vim pra conhecer um pouco mais o trabalho do pessoal. Hey, aqui é o Moriarty. Eu vim aqui só pra conhecer um pouco mais, também porque eu pretendo botar um programa mais pra frente aí. Então tá. Oi, eu sou a Lu, estamos num projeto, talvez eu participarei do programa e eu vim aqui porque eu curto a galera. Eu sou o Quebra Unha, eu vou apresentar dois programas, o Galho de Ganja e Tatu e Som, e vim aí pra entender como que funciona a rádio pra fazer um programa legal aí pra galera, que vai ser bem legal. Aí, bota fé então, né, o pessoal aí bem interessado aí, participativo, né, várias pessoas aí que já tem programa na rádio, muito obrigado por tá colando aí junto, né, poder trocar uma ideia até das suas experiências aí, mesmo que recentes aí nessa rádio, mas longa talvez na comunicação e no rolê aí com o pessoal, né? Bom, a gente tem aqui na Rádio Caruncho uma carta de princípios que foi escrita de forma coletiva na nossa rádio mãe, que foi a Rádio Tarrafa FM Livre 104.7 FM de Florianópolis. E então, quando nós iniciamos a tarefa de puxar a Rádio Caruncho aqui em Cachoeira, a Rádio Tarrafa foi super parceira da gente, deu uma série de apoios aí, e a gente herdou um pouco da carta de princípios deles. Fizemos uma discussão numa oficina parecida com essa, só que foi em outro espaço, e a gente então fez algumas adequações nessa carta de princípios. A carta é um pouquinho longa, mas eu acho que seria interessante a gente ir discutindo cada um dos tópicos aqui. Então, de repente, a gente lê um dos tópicos e discutir sobre eles, assim, porque eu acho que a partir daí a gente começa a ter um bom entendimento, assim, do que é a rádio, especificadamente, né? Então, eu vou ler os dois primeiros aqui, a introdução e depois o primeiro tópico, e a gente já discute sobre eles e depois vai passando, cada um vai fazendo a leitura de repente, né? Carta de princípios. A Rádio Caruncho, FM Livre, é uma rádio livre. Isso significa que é um espaço de convergência de pessoas envolvidas nas lutas comunitárias, sociais, estudantis e contraculturais, que por livre associação e seguindo os princípios aqui declarados, aceitam participar da programação e da gestão da rádio de forma horizontal. A rádio, sendo livre, posiciona-se contra o monopólio de massas concentrado nas mãos das grandes mídias que fazem dela uma mercadoria. E é por esse motivo e pela intenção da rádio em ter uma posição de resistência e ação direta que não buscamos a legitimação... dentro de modelos institucionais reforçadores da manipulação e da comercialização da informação. Bom, só aqui nessa abertura a gente já coloca bem claro assim, qual é o objetivo na rádio, né, cara? É principalmente fazer esse enfrentamento aí contra o grande latifúndio aí, né, que são as rádios comerciais, né, e pelo direito dos povos que vêm de baixo, né, os grupos sociais, os movimentos combativos, os coletivos, os rolês, os bondes, o que vier, né, nessa luta final aí, né, cara, contra o capital e do empoderamento dos povos, né. Também aqui nessa abertura a gente fala do aspecto horizontal da rádio, né, então, apesar de terem pessoas que acabam vivendo mais próximo desses equipamentos aqui e auxiliando o pessoal, não significa que tenha líderes, né, então, todas as pessoas que fazem parte da rádio têm a responsabilidade de responder por ela, né, têm a liberdade de falar por ela também em qualquer local e de propor qualquer atividade, né? Então, sem pedir qualquer tipo de autorização, assim, né? A gente entende isso como um princípio da horizontalidade, né? Onde são todos por todos e dividido por nenhum, né, cara? Então, como já diz lá, né? Somando por todos e dividindo por zero. Bom, o primeiro tópico aqui diz, cada programador, programador ou programadora, né? A gente usa sempre o X. Cada programador deve participar da construção da rádio como um todo, sendo os processos autogestionados, portanto, deve se envolver com a manutenção da rádio, do estúdio, dos equipamentos, do ambiente e da divulgação. A rádio é de responsabilidade coletiva, onde não há divisões específicas de tarefas nem hierarquização de funções. Isso significa que as tomadas de decisões são orientadas mediante a participação efetiva de todos os participantes e programadores, tanto para o planejamento quanto para a execução das atividades. Sugestões de apoiadores ou simpatizantes do coletivo são sempre bem-vindas e valiosas, mas não possuem necessariamente um caráter deliberativo. Bom, com isso, a gente quer deixar bem claro aqui, né, e que as pessoas naturalmente já fazem isso, né? Elas vão colando aqui na rádio, primeiro numa participação e tal, depois começam seus programas, aí o cara chega aí e percebe, né, que a gente tem um monte de máquina véia aqui e tal, né, e eventualmente aí as pessoas, na medida do possível, contribuem, né? A gente recebeu aí nas últimas semanas quase 4 microfones, então a gente tava bem contente assim que as pessoas se apropriem desse espaço e utilizem pra divulgar suas ideias, assim, né? Essa questão também de cada pessoa assumir as responsabilidades de manutenção do espaço, do ambiente e da divulgação da rádio, ela também acontece naturalmente, né? A gente chegou aqui e prontamente uma ou duas pessoas já pegaram a mesa, já levaram pra outro lugar e tal, já foram descarregando os equipamentos e tal. E ninguém precisa ficar cagando regra, assim, pra dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, bota assim, bota ali. Não, cara, a gente vai se ajeitando, né? Eu acho que esse princípio da horizontalidade, ele é muito legal, assim. E a questão da divulgação também, isso acontece bem naturalmente, né? Porque as pessoas, primeiro, na maioria das vezes, elas começam ouvindo a rádio, ou ouvindo a gente falar da rádio, e daqui a pouco já estão ali, curte, compartilha, faz um cartazinho e tal, né? Fala pras outras pessoas. E é por isso que a gente tem um bom número de pessoas aqui hoje, né? Porque a ideia, ela tem substância e ela colou. Quem quer falar um pouquinho sobre esse aspecto? Tem duas perguntas, uma bem técnica, assim, que eu queria entender melhor sobre rádio mãe. Tu falou, né? Teria uma filiação, assim, funcionamento bem técnico, eu queria saber um pouco. E pro pessoal que tá fazendo os programas também, né, podem responder. Se vocês acham que essa rádio pode ser articuladora de alguns movimentos, né? Eu peguei ali a palavra que você leu da ação direta, né? Se ela pode fazer uma costura ou articular alguns movimentos sociais e como seria? Tá, eu vou responder então primeiro a questão da rádio mãe, digamos assim, né? Todas as rádios livres, né, de princípio libertário, então, elas integram um rizoma, né? Então é, digamos, um grande coletivo de rádios. Hoje existem mais ou menos umas 20 ou 20 e poucas rádios que fazem parte desse rizoma de rádios livres, né? Que é radiolivre.org, aí tu pode acessar lá e conhecer todas as rádios. É, algumas estão ativas e funcionando, dá pra ouvir. Outras estão só no FM, outras estão só na web. Algumas estão desativadas ou adormecidas, enfim. E sempre que vai abrir uma rádio livre, uma outra rádio livre se propõe a ajudar essa rádio, né? A articular a mobilização, fazer a formação de pessoas, né? Então, uma das primeiras rádios que a gente teve no Brasil foi a Rádio Muda, e logo em seguida, então, que a Rádio Muda começou a transmitir, surgiu um outro projeto de rádio livre, e o nome dessa rádio foi Rádio Filha da Muda, né? Então, aí surgiu essa brincadeira aí da Rádio Mãe e tal, né? E rádios filiadas. Mas todas elas integram um princípio horizontal, e dentro desse rizoma, também tem o princípio da horizontalidade, né? Então, tem uma grande lista de discussão lá, onde a gente manda o que está acontecendo aqui para o resto do Brasil, para as outras rádios e tal. E aí a gente utiliza o servidor desse grande coletivo, né, que é o Rizoma de Rádios Livres. A gente utiliza esse servidor para transmitir, né? Então, existe um supercomputador que fica num lugar, né? E esse supercomputador, então, ele é dividido em vários pedacinhos para as rádios poderem transmitir, né? Porque a gente precisaria ter um mega computador aqui, por exemplo, para poder transmitir isso para as outras pessoas daí. Tem uma central, exatamente. Bom, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a questão da ação direta e apoiar os coletivos, né? Bom, a gente entende que você ligar um transmissor de FM num equipamento de som e você fazer o empoderamento, e aí? Fazer o empoderamento da tua própria voz, da tua liberdade de expressão, do teu direito à comunicação, sabe? Já é uma ação direta, né? A gente entende que você tá através de algo que é considerado uma contravenção federal, né? A prática de rádio livre, a gente então já entende que é uma ação direta, né? Agora, quanto à questão de apoiar os movimentos, a rádio por si só, depois a gente vai continuar aqui nos tópicos da Carta de Princípios, você vai ver que a rádio livre, ela só existe para poder apoiar esses movimentos, né? Seja um movimento social, um movimento combativo, um movimento de educação, um movimento publicador, um coletivo cultural, um coletivo contracultural, enfim, né? O nosso espaço, ele é justamente de empoderamento desses grupos, né? Então a gente entende que é ação direta contra o capital, contra a ordem hegemônica das rádios, né? E em favor dos que vêm de baixo, né? A constituição da rádio por si só já é contracultura, né? Deixa bem claro o funcionamento dela, assim, né? Na questão da horizontalidade e tal. E acho que algo importante a se dizer, assim, é que comunicação social não é mercadoria, né? Assim como saúde também não é. Deveria ser várias outras questões aí sociais. Seguir, então. A Rádio Caruncho FM, livre, é legítima. Não através da institucionalização jurídica, mas como ação direta e pacífica contra os bloqueios de visibilidade pública, gerados pela manutenção dos monopólios da informação. Portanto, não é objetivo do coletivo a legalização da rádio, nem por isso deixamos de estudar e dispor para a população os preceitos da legalização e os outros modelos de rádio. Nossa legitimação é alcançada através da prática e resistência. Bom, então, esse aspecto aí, né, muitas pessoas ficam perguntando, né, mas é uma rádio comunitária? Não, não é uma rádio comunitária, né? É uma rádio pirata? Não, não é uma rádio pirata, né? É uma rádio livre. Então, para a gente poder entender bem certinho, então, essas distinções, assim, queria passar o microfone aqui para os companheiros que estão chegando. Se apresentar aqui rapidinho, por favor. Boa tarde, galera. Aqui é o Burns. Participo da rádio já há algum tempo aí com alguns programas. E estou chegando agora de volta das minhas andanças. Pode vir, não fuja. Estamos te esperando aqui para se apresentar. Tu mesmo, tem que se apresentar aqui. Meu nome é Flávio Dal Forno, sou um simpatizante do grupo e vim aqui para da Rádio Caruncho. Aí. A gente está na luta aí já há uns 35 anos, nessa luta aí contra o capitalismo, contra o sistema. Estamos sempre participando e apoiando a galera a mudar esse planeta. Muito obrigado pelas palavras e pelas presenças. Bom, então, para a gente explicar um pouco então, essa diferença entre rádios, a gente precisa compreender um pouco do processo, né? Uma rádio que nem a gente conhece aí, ligando no FM e tal, uma rádio comercial, ela passa por um processo inicial que é chamado de outorga, né? Então, eles entram com um pedido junto ao Ministério das Comunicações, para que o Ministério das Comunicações reconheça essa rádio como uma candidata ao sistema de concessões, né? Então, depois de uma série de processos que são bem obscuros, assim, né? Ninguém sabe direito como é que funciona, como é que alguém ganha uma rádio, né? Que é um presente que o Estado dá, né? Na ditadura militar eles presentearam muitas pessoas, né? Só aqui em Cachoeira foram 5 rádios para a mesma família que foram presenteadas, né? Pelos militares. Então, essas rádios, elas têm o direito, então, de transmitir 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer notícia, informação, música e propaganda de direita e comercializar espaços publicitários, né? Então, é a partir daí, exatamente por causa desse aspecto que essas grandes rádios, as chamadas rádios comerciais, elas criam empecilhos incríveis contra qualquer outro tipo de rádio, porque eles não querem perder a fatia dos seus ouvintes e das pessoas que ouvem os anúncios publicitários, né? Que é sabido, então, que uma rádio, somente uma rádio AM na nossa cidade, do horário das 6 da manhã ao meio-dia, ela gera o faturamento das outras 4 rádios, né? Durante o resto do mês, né? Então, todos os outros horários da rádio, as outras 18 horas, sei lá, da rádio, são financiadas somente por esse horário das 6 da manhã ao meio-dia de uma só das 5 rádios, né? Então, Deus o livre mexer nessa galinha dos ovos de ouro, né? Então, essa é a rádio comercial, é a rádio que a gente liga aí e ouve, né? Eu vou me dar o direito aqui, então, de citar o nome dos bois, né? Atlântida, 96 FM, 102.5 Fandango FM, que mais tem de rádio aí? Antena 1, Triângulo FM, enfim, Gazeta, essas são as rádios convencionais, né? São as rádios comerciais e elas não têm outra motivação a não ser o lucro, né? Então elas existem para poder gerar lucro pro patrão, que geralmente é um cara que ou é político ou ele é mega empresário. Ele raramente encostou a mão no microfone para fazer rádio, né? Então é curioso. Bom, essa é a rádio comercial. O que que é a rádio pirata? A rádio pirata é uma rádio que funciona de forma ilegal, mas com todo o comportamento de uma rádio comercial. Então ela é uma rádio ilegal, que não tem outorga e não tem concessão, mas ela vende anúncios publicitários, ela toca música comercial, ela vai se inserindo nas comunidades para vender patrocínio e tal, esse tipo de coisa. Então, ela também tem um único objetivo de visar lucro, né, para o patrão, e esse patrão já é diferente do outro patrão, né, que geralmente é um ex-funcionário de rádio, alguém que entende de rádio e tal, né, e que ele acha que ele pode ter um lucro com isso. Então, essa é a rádio pirata. E quando a gente fala pirata, a gente está entendendo, então, que é alguém que está expropriando lucros de outrem em benefício próprio. Então, a única coisa que está visando é lucro. As rádios comunitárias surgiram, então, no Brasil no começo dos anos 80, justamente no objetivo de tentar quebrar esse paradigma, né? Dizendo que as comunidades poderiam se organizar e ter o seu direito de livre expressão e de organização e ter as suas rádios, né? Seriam as rádios de base comunitária, rádios de baixa potência, né? Para que funcionasse somente ali no seu bairro, na sua comunidade. E durante bastante tempo, o movimento de rádio livre apoiou fortemente esse movimento de rádios comunitárias e com isso enfraqueceu muito a luta das rádios livres no Brasil, porque várias pessoas que faziam rádio livre acabaram se juntando com entidades para poder organizar as rádios comunitárias. E infelizmente hoje no Brasil, 80% das rádios comunitárias estão na mão de entidades religiosas, né? Seja de qual natureza for. Então aquilo que surgiu para ser uma rádio de uma comunidade, hoje se tornou uma rádio de uma paróquia, uma rádio de um templo, templo, uma rádio de uma comunidade religiosa qualquer, né? E aquele princípio original, então, dessas rádios, né? De promover aquilo que não sai no jornal, aquilo que é do bairro, aquilo que é comunitário, simplesmente não acontece, né? Se você ligar aí na rádio comunitária da nossa cidade, a gente vai ouvir reza quase 24 horas por dia e uma série de programas comerciais também, né? Onde muitas vezes o programador, ou seja, a pessoa que vai lá fazer o programa da rádio, precisa pagar um valor pra rádio pra ter o direito de participar da rádio comunitária, né? Aqui em Cachoeira é R$50 a taxa, né? E então, com isso, ele tem o direito, inclusive, de explorar alguns anunciozinhos aí que são os chamados apoios, né? Diferente da rádio comercial, que pode tocar qualquer tipo de anúncio e tal, a rádio comunitária, ela só pode falar, ah, agora o programa tal com o apoio de... E aí só fala o nome da empresa, não diz promoção disso, promoção daquilo, nem valor, né? Mas, mesmo assim, tem um lucrinho aí, né? Tem um dinheirinho que rola, né? E por fim, então, as rádios livres, né? Que elas existem mais ou menos desde que se faz rádio, né? Onde as pessoas simplesmente se sentem no direito de levantar a sua antena, ligar o seu transmissor de FM, tocar música, fazer contestação, né? A gente tem aí, então, no começo dos anos 70, a rádio Alice, funcionou na França, com o filósofo Gilles Deleuze, que era um dos principais incentivadores dessa rádio, inclusive escreveu um artigo incrível chamado Milhões de Alices de Potência, incentivando, eu fico até arrepiado, incentivando então que as pessoas se apropriem da antena, se apropriem do microfone para fazer as suas rádios, né, para fazer o seu enfrentamento. Avançando um pouco então, mas eu acho que mais ou menos na mesma época, o Carlos Marighella, durante a resistência armada contra a ditadura imperialista que aconteceu no nosso país aqui, ele queria criar um dispositivo onde as mensagens dos grupos de resistência pudessem rodar um pouco mais rápido, assim, né? Porque até datilografar um jornalzinho, rodar no mimeógrafo, mandar de uma capital pra outra, tava ficando muito difícil. Então ele pediu pra companheira dele comprar um gravador, né? Pra ele poder gravar fitas, pra poder mandar essas fitas pras capitais, então as pessoas ouviam as fitas e ficava mais fácil, né? Só que aí a companheira dele foi lá e comprou um gravador de rolo, um negócio super profissional, profissional, assim, monstruoso, sabe? E ele queria era um gravador portátil, assim, né? Então ela chegou lá com aquele baita trambolho, né, um gravador de rolo gigante, e aí eles ficaram assim, nossa, e agora o que vão fazer, né, com esse baita gravador aqui, né? Aí então eles decidiram montar uma rádio, né? Então o Carlos Marighella teve então uma das primeiras rádios de luta e resistência e das rádios livres do país, foi justamente com esse intuito, então, de combater a ditadura, né? A gente tá chegando aí bem próximo aí dos 50 anos dessa vergonha que assolou esse país durante 21 anos, e então o combate à grande ordem iniciou já aí, né? Já com Carlos Marighella presente. Então, nos anos 80, nas favelas do Rio de Janeiro, teve muita rádio livre, muita rádio pirata também. E é por isso que surgiu toda essa confusão, que hoje as pessoas confundem muito, né? Ah, então a rádio pirata? Não, a rádio pirata é quem quer ter lucro, né? Só que nos anos 80 era muito comum, em cada favela do Rio, o cara subia uma antena lá e fazia a rádio, e aí ia pendurando as caixinhas de som pelas ruas, assim. Então tu ia subindo o morro, tu já ia ouvindo o som de lá e tal. Foi super popularizado. E aí ficou toda essa confusão aí entre rádio pirata e rádio livre. No começo dos anos 90, então, com a popularização das rádios comunitárias, as rádios livres entraram bem embaixo, assim, mas as rádios comunitárias tiveram um amplo processo de expansão. E aí, com isso, eu achei que a nossa companheira Sandra Oliveira estaria aqui pra falar um pouco do irmão dela, né, que é o Domingos, que foi um dos caras que criou várias rádios comunitárias nessa cidade, foi duramente perseguido pela Polícia Federal, foi agredido diversas vezes por capangas contratados, né? Teve a sua casa invadida, apedrejada, teve bens sequestrados, tanto pela polícia quanto por capangas e perseguidores. No dia 25 de janeiro de 2002, durante a transmissão do Fórum Social Mundial, o companheiro Domingos estava fazendo a transmissão e os comentários do Fórum Social Mundial na rádio comunitária, né, sem outorga, né, na Rádio Livre, então, que ele mantinha. E e ele teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, que sem um mandato entrou lá, apreendeu os equipamentos, danificou os equipamentos e agrediu o companheiro, né? Durante a transmissão do Fórum Social Mundial, um evento que tenta promover um outro mundo, né? Um mundo possível, um mundo igualitário e humanista, né? Então, é terrível, assim, infelizmente, hoje a gente perdeu esse companheiro, né, já faz alguns anos, mas a sua luta não se calou, né, tem diversas rádios aí através da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que homenageiam frequentemente o companheiro Domingos. Dá pra acontecer uma reunião aqui na cidade, de homenagem a ele, de recordar essas lembranças, de reviver a luta histórica desse companheiro. A gente tá sabendo aí também que vai ter uma rua que vai ter o nome dele aqui na cidade também, e a gente quer estar bem presente aí em todas essas atividades aí, porque era um cara incrível. Quem conheceu ele, assim, eu não sei se o Flávio chegou a conhecer, quiser dar uma palavrinha aí, quer falar? Então ele vai ser aí homenageado. A gente pretende então fazer a subida simbólica aí do nosso transmissor pra gente entrar no FM 88.7 FM no dia que for acontecer então essa homenagem aqui. A gente já fez uma correria aí pra conseguir comprar o transmissor, agora só falta buscar em Porto Alegre e tal, mas a partir do momento em que a gente entrar pro FM, as perspectivas dessa rádio vão se transformar. Quem quiser ler o item 3. Como Rádio Livre, preocupada em garantir a liberdade de expressão, já limitada por fatores externos, não temos interesse e não faremos anúncios ou propagandas comerciais. A rádio não pretende reproduzir a lógica dos grandes meios de informação de massa, direcionando pelo interesse capitalista de comercialização e manipulação da informação. Bom, tá bem claro, né? A rádio não faz propaganda de nenhum gênero, né? Não faz anúncio e não tá preocupada, então, em ganhar lucro pra enriquecer patrão, né? Alguém quer ler o item 4? Quanto às doações realizadas à rádio, tanto em dinheiro quanto em equipamentos, serão aceitas mediante aos critérios estabelecidos pelos programadores em reunião. Como coletivo Rádio Caruncha FM, não mencionaremos qualquer tipo de informação ou propaganda sobre as eventuais doações. Então, só para ficar bem claro, né? Frequentemente aí a gente recebe doações, tanto em dinheiro quanto em equipamentos. Então a gente super agradece a predisposição dessas pessoas, né, em doar equipamento. Todos os equipamentos aqui que a gente tem, esses equipamentos aqui a gente recebeu de doação. Esse equipamento aqui está emprestado e a gente tem outros ali que são doações. Enfim, tem outros computadores lá em cima lá, que são desktop. Tudo que a gente recebe, tanto em dinheiro quanto em equipamentos, são doações, e a gente vai considerar sempre essas doações como anônimas. Não serão divulgados os doadores, nem quantias, nem nada disso, mas quem quiser conhecer o caixa da rádio, saber quanto a gente tem em caixa, os equipamentos que a gente tem lá um grupo onde tem todo o inventário e tal, é tudo documentado, para que não aconteça de alguém doar alguma coisa pra rádio e isso se perder, ser vendido, sei lá, né? Vamos ler o item 5? Item 5. A Rádio Caruncho não é profissional, nem tem exigências quanto à especialização ou conhecimento técnico de seus participantes. Como um coletivo livre, estamos abertos à participação de toda a comunidade, tanto na programação quanto na gestão. Temos a intenção de romper as barreiras entre emissor e receptor, acreditando que todos têm direito de acesso à produção de informação. A Rádio Caruncho FM Livre é para todos aqueles que têm a intenção de ação prática e resistência à mercantilização da comunicação. Bom, então com isso fica bem, bem específico, assim, né? Que qualquer pessoa para fazer parte da rádio não precisa ser radialista, não precisa manjar de computador nem nada disso, né? E é por isso que a gente promove esses encontros e essas oficinas, para depois desse bate-papo, então, a gente vai mergulhar aqui no computador, cada pessoa vai botar umas músicas ali e tal, para sentir como é que é, vai falar um pouquinho no microfone. E pra ver como é fácil operar, né? Porque, na real, tudo que a pessoa precisa saber fazer é ligar o microfone e falar, assim, né? Por mais simples que essa atividade seja, né? Pro item 6. 6. A propaganda de partidos políticos, institucionais ou de grupos religiosos não será permitida e não terá representatividade na rádio, visto que acreditamos que essas já têm grande espaço reservado em outras mídias. Entretanto, o coletivo está aberto às manifestações e posições políticas ou religiosas de forma individual. Nenhum desses esses elementos impede a participação das pessoas na construção e programação da rádio. Tá? Bom, a gente não acredita num programa como já tem na grande mídia, onde tu vá defender essas causas religiosas, mas também não, como um país, um estado laico, não acreditamos em bloquear as expressões próprias das pessoas quanto a isso. É, preciso entender, então, a subjetividade das pessoas, né? E respeitá-las, né? Apesar de muitos aqui, pelo que eu conheço, não são religiosos, mas a gente entende que cada pessoa tem o direito, então, de ter a sua religiosidade, a sua espiritualidade, enfim. Mas não vai ser por esse motivo, então, que a gente vai ter um programa religioso na rádio, tampouco para instituições religiosas terem alguma representatividade na rádio, bem como os partidos políticos institucionalizados, né? A gente acredita, então, que eles já têm seus espaços comerciais na TV, já compraram as suas rádios, já compraram seus políticos, já tem toda aí uma carga do capital à sua disposição, então não vai ser nessa rádio aqui, então, que os partidos vão ter um programa ou vez ou voz, né? Mas a gente defende e incentiva, inclusive, que as pessoas tenham sim a sua politização, tenham sim a sua consciência política e principalmente a sua participação política dentro ou fora de partidos, né? A gente acredita também que se faz política além do voto, né? Então se faz política através da organização comunitária, através da organização autônoma, através dos movimentos de luta, do sindicato, enfim, de outras organizações que não dependem necessariamente da chancela de um voto a cada 4 anos. Então, o item 7, eu vou ler aqui, que é bem rapidinho. Não admitimos programas com orientação e propaganda preconceituosa, seja contra raça, crença, religião, orientação sexual, identidade de gênero, etc. Bom, por ser uma rádio libertária, por defender todos esses princípios, então é muito lógico, né, que a gente aqui não vai rodar esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu fico, às vezes, até meio chateado quando roda Raimundos na rádio, assim, né? Porque, puta, é sexista pra caralho, assim, né, cara? E eu acho que seria legal a gente começar a fazer umas reflexões sobre isso na nossa programação também, né? Não querendo censurar ninguém e tal, mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? De tratar a mulher como objeto, de querer dar um picolé pra ela, enfim. Item 8. Quanto ao conceito de liberdade, esse é bem interessante. Quanto ao conceito de liberdade utilizado pela rádio, entendemos... Vou passar um carro aqui, deu. Entendemos que a liberdade é constituída com a inserção nas lutas dos povos em movimento, sua história e complexidade, e não apenas como uma manifestação individual. Ainda assim, acreditamos que essa construção coletiva deve ocorrer sem anulação das subjetividades. O que, que a gente está dizendo com isso? A liberdade é, sim, constituída através de uma luta dos povos, né? A partir do momento em que as pessoas estão em movimento e estão lutando por direitos, elas estão lutando por suas liberdades. Então a gente incentiva essas liberdades e a gente também respeita a subjetividade e a individualidade da liberdade de cada um, mas a liberdade através dos movimentos de luta, ela é mais significativa e gera mais empoderamento para a rádio do que simplesmente a gente dizer aqui que nós somos um grupo de indivíduos livres. Não, nós somos um grupo de movimentos que lutam por liberdades e por direitos. Item 9, as questões de organização, planejamento, gestão, recursos e programação terão como espaço de discussão e tomada de decisões a reunião geral do coletivo que é realizada mensalmente. Só que não, né? Enfim, teoricamente nós deveríamos ter uma reunião mensal para discutir entrada de novos programas, organização da rádio, caixa da rádio, etc, etc, etc. Mas isso tem acontecido, acho até que bem, mais ou menos, de forma informal, né? Informalmente, e tem sido legal, assim, os programas estão chegando, o pessoal tá fazendo os programas aí, a gente tá se organizando, às vezes, infelizmente, ainda com a ajuda do Fachobook, né? E com a rede social do Mark Zuckerberg, essas coisas. Mas a gente também tem as nossas outras sub-redes aí, que no final eu vou apresentar pra vocês. E os nossos outros instrumentos de organização, que não dependem necessariamente de um espaço comercial e em favor do capital, como é o Facebook, né? Por fim, então, a rádio comercial... A Rádio Caruncho FM Livre não é neutra. Ela está ao lado daqueles que estão em movimento e pela transformação social. Essa carta foi adotada seguindo os princípios da Rádio Tarrafa FM Livre de Florianópolis que consideramos como um ponto inicial e mobilizador da formação do nosso coletivo no interior do Rio Grande do Sul, onde a partir de um processo horizontal, todos os itens dessa carta foram discutidas e estão passíveis de constantes alterações, conforme as demandas e discussões das reuniões da Rádio Caruncho FM Livre. Bom, essa é a nossa carta de princípios. Como eu falei antes, ela é longa, né? Mas eu acho que ela dá bem, assim, o aspecto, assim, o entendimento do que é a rádio, né? Eu queria aproveitar esse momento, então, que eu falei há pouco do nosso companheiro Domingos. Queria fazer justiça aqui com outras rádios livres também que surgiram em Cachoeira. É, nos anos 90, os irmãos Procar, Marcelo Demucci e o Plique, Fabrício Peixoto, iniciaram uma rádio livre aqui, que era a Rádio Dentadura, e eles tinham uma missão heróica, assim, na vida deles, que era de transmitir Pantera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cima do sinal da Rádio 102.5, né? Então... Eles iniciaram essa atividade, então, inicialmente lá no bairro Soares, né? Com um transmissor de baixíssima potência, que tinha pouca abrangência. Então, depois eles decidiram se mudar, desceram um pouco mais, foram até a região ali próxima da Feira Livre Municipal, onde eles conseguiram uma abrangência melhor do centro e tal, até o dia em que o Departamento Estadual de Tecnologia e Comunicação, não sei o quê, conseguiu identificar o sinal deles, e eles conseguiram derrubar a antena e o transmissor da rádio, tipo, minutos antes da fiscalização chegar, né? Então, a partir disso, esse projeto da rádio ficou estacionado durante um tempo, até o dia, então, que eles decidiram adaptar a tecnologia que eles tinham na época para colocar dentro de uma caminhonete, né? E eles ligaram o transmissor, então, num veículo em movimento, transmitindo a mesma coisa, Pantera, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cobrindo a rádio 102.5 em vários locais da cidade. Isso aconteceu mais ou menos durante 30 dias, até o dia, então, que esse veículo bateu numa ambulância e... Enfim... Tragédias acontecem, né? A gente também tem aí informações sobre a Rádio Piquiri, que foi uma rádio livre que foi puxada pela Pastoral da Juventude Rural, da qual eles possuem até hoje um transmissor de 125 watts, que é um transmissor de média, de baixa potência, mas é tipo 100 vezes, 10 vezes mais potente que o nosso transmissor aqui, por exemplo, né? E tá lá até hoje dentro de um porão de uma casa, o equipamento todo abandonado lá, e eles não sabem o que vão fazer com esse equipamento. Frequentemente eles idealizam retornar com a rádio, mas a repressão da Polícia Federal foi grande lá também, né? E claro que não teve violência, mas teve repressão, né? Então o pessoal lá tem o equipamento, tem a vontade, mas falta luta, né? Falta coragem. A gente tem também alguns incidentes que aconteceram na cidade devido a transmissões ilegais, que foi no ano de 1987. Um grupo de militares pegou um veículo de comunicação, um Jeep, que modulava com equipamento de diversas frequências, né? AM, FM, PY, PX, VHF, UHF. Então eles levaram esse transmissor para uma região aqui da cidade chamada Morro do Cascalho, que fica bem longe daqui de onde a gente está. E eles ligaram então esses equipamentos desse Jeep na frequência 3 metros VHF, conhecida aqui por todos como a RBS-TV, e começaram a modular: o diabo está na TV, o diabo está na TV. Então várias pessoas tiveram interferências nas suas televisões, né, com dois militares falando: o diabo está na TV. Até hoje, então, eles foram detidos e tal, foram identificados, mas até hoje o Exército Brasileiro não responde por nenhum desses atos, né? Alega que foram atos individuais desses militares, né?

seu fantoche, seu robô eleito. O ilusionismo fica por conta das CPIs, que tiram pizzas da cartola. O resultado delas é a parte humorística da nossa apresentação. No malabarismo, temos crianças com seus malabares, tentando ganhar 10 centavos no vidro do carro no farol. O acrobata aqui se acotovela numa fila quilométrica de 385 mil pessoas, tentando uma vaga e 1.200 disponíveis pra gari. Temos um casting vasto de números de mágica. Sobreviver com salário mínimo, não traficar passando fome, mesmo com pagamento de 500 por semana. Não assaltar desempregados com os filhos sonhando com brinquedos, roupas, Danone, bolacha recheada, chocolate, café da manhã, almoço e janta. Também contamos com truques com maior grau de dificuldade, truques pra deixar o matemático ou só de Souza catatônico. Atenção, espectadores, porque esses poucos conseguem fazer sumir os milhões do cofre da empresa de valores, se transformar de menino pobre, que teoricamente morreria de fome, em dono do Brasil, um rei na hierarquia do crime, com trono no castelo de cocaína. Espero que a plateia goste do circo, que mata 100 pessoas todo dia com arma de fogo, que é o 63º em desenvolvimento humano, que é o 6º mais desigual do mundo, que tem a polícia que mata 3 mil pessoas por ano, que segundo a Unicef, tem 6 milhões de crianças vivendo em severa degradação das condições humanas, que vende pro exterior propaganda falsa do país do carnaval, do futebol, vende seu ar afrodisíaco, suas belezas naturais, pra que o turista venha fazer sexo com as crianças que se prostituem à luz do dia em cada esquina brasileira. Aí playboy, constrói seu bunker com vidro blindado, porta de aço balístico com fechadura de 9 dentes, põe no seu jardim sensores de movimento, câmeras, cão de guarda e um vigia na guarita, que o show já começou. Espectadores, coloque as balas no pente da Glock, na pista da metralhadora, no tambor do 38, deixem sair todo o ódio contido no coração. Decapitação, eletrocução, esquartejamento, degolação, carbonização. Não importa de que forma você usa seu surto psicótico, o que interessa é que todos naufraguem no dilúvio de sangue, porque só assim se realiza o espetáculo do circo dos horrores. Alô, criançada, o circo chegou, em forma de Glock com silenciador. Se eu não acho o cofre, o papai vai sangrar, a mamãe vai gritar, ouvindo blá, blá, blá. Alô, criançada, o circo chegou, em forma de Glock com silenciador. Se eu não acho o cofre, o papai vai sangrar, a mamãe vai gritar, ouvindo blá, blá, blá. Esse projeto aqui, e conhecendo as pessoas que estão por trás, sabendo da capacidade que eles têm, da capacidade, enfim, da leitura que eles fazem do planeta, eu vejo que a Rádio Caruncho é uma rádio que veio para dar certo. É um novo viés para a gente mudar, às vezes, o nosso pensamento. Nós vamos ter oportunidade aqui de expor as nossas ideias. Enfim, é um espaço livre a todos que queiram participar e serem eles mesmos. Que é o mais importante, é tu ser tu mesmo, tu ter a tua identidade, tu criar o teu nome, a tua história, enfim, tu criar a tua história e fazer parte desse processo, e que os outros também tenham as mesmas oportunidades que tu tem de passar por esse planeta aqui, essa nossa curta existência, enfim, aqui, com os mesmos direitos, os mesmos acesso a tudo que uma pessoa tem direito já no momento que ele nasce, enfim, toda essa história da natureza, e que esse sistema vai acabar com o nosso planeta. A gente sabe disso, que esse sistema capitalista, o planeta está se exaurindo, ele está super aquecido. E se nós não fizermos alguma coisa para mudar, nós vamos por esse caminho. O produto, o capital, ele explora ao máximo o ser humano. Ele explora, o produto é muito mais importante do que a pessoa. O produto que é a finalidade deles, é vender o produto. Eu acredito que não é assim. Nós somos seres pensantes muito mais importantes que qualquer produto. Então, qualquer movimento que lute contra esse sistema, nós temos que nos agregar e apoiar, porque é assim que vai se construir um futuro melhor. Bom, eu vou tentar resumir a minha fala aqui em uma palavra só, que é protagonização. Eu acho que a partir do momento em que nós, cada um de nós que está aqui, tirar para si a consciência de que está protagonizando o enfrentamento, protagonizando a transmissão de informações, protagonizando o conhecimento, protagonizando uma forma diferente de fazer música, de fazer informação, fazer cultura, a gente está fazendo essa rádio livre acontecer, né? A partir do momento que a gente está protagonizando esse empoderamento dos povos, né? Dos nossos movimentos aqui, que eu faço questão de citar, o Coletivo Feminista de Cachoeira do Sul, o Levante Popular da Juventude, a Editora Artesanal Monstro dos Mares, a Pastoral da Juventude Rural, enfim, tem diversos rolês aí na cidade. Infelizmente, a nossa cidade é uma cidade que carece de movimentos, né? Porque também carece de pessoas conscientes, né? Então a gente tem aí uma cidade com 88 mil habitantes e aqui a gente tem em torno de 20 pessoas, né? Sendo que em alguns outros momentos recentes aí da nossa história foram 2 mil pessoas pra rua aí pra manifestar os seus desejos coxinhas. E agora, nesses momentos de enfrentamento, de luta e de resistência, elas estão em casa assistindo Faustão, jogando videogame e batendo punheta, né? Então, sendo que poderiam estar realizando uma transformação social bem mais importante, bem mais significativa para suas vidas e de consciência para a sociedade, né? Para transformar a sociedade. Também esqueci de citar aqui os veganos e vegetarianos de Cachoeira do Sul, que também estão com a gente aqui, fazendo programa, fazendo luta e tal. Mas não só a gente se limitar a um protagonismo juvenil ou um protagonismo político de movimentos, mas a gente tem uma consciência regional também de poder expandir as vozes da nossa rádio para Santa Cruz do Sul, para Santa Maria, para Vera Cruz, para sei lá, sabe, fazer o som chegar, seja através da nossa antena, seja através da internet, seja através de fita cassete, da nossa palavra, do nosso fanzine, sei lá, mas eu acho que a gente está aqui protagonizando um momento único na história da nossa resistência, dessa cidade que ficou excluída dos processos de consciência por mais de 84 anos, né? Onde, curiosamente, existe um jornal que funciona aqui há 84 anos, que fala somente para o centro, somente para a Praça José Bonifácio, somente para os ricos, para os burgueses, para o bairro Rio Branco. E enquanto isso, nós que viemos de baixo, raramente tivemos oportunidade de ter voz e de ter vez nessa articulação social, nessa construção, né? E quando, exatamente, quando tem, nós ainda somos distorcidos, achincalhados, vem diversas pessoas aí apontar o dedo sem conhecer muitas vezes quais são as nossas lutas e nos chamar de comuna, disso e aquilo, sendo que muitos de nós aqui, apesar de compartilhar dos ideais de fraternidade aí do comunismo, mas nem todos nós aqui somos, né? Tem vários anarquistas, vários independentes, vários livres pensadores aqui também. E a partir do momento em que não se reconhece essas peculiaridades e as individualidades e os conceitos das nossas lutas, eles simplesmente estão ignorando um processo de democracia, né? E aqui, então, eu faço, replico aqui, então, a fala do José Saramago, que diz que a gente não vive numa democracia, mas a gente vive num democracídio, né? Onde só funciona a democracia para quem tiver mais armas e mais bombas, né? Para quem estiver invadindo aí o Iraque em busca de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas até hoje, né? Vive aí o processo da Palestina se arrastando a diversos anos aí de exclusão, violência, armas, destruição, muitas mortes e tudo em nome do quê, né? Em nome do poder do capital, do petróleo, do gás, né? Das ações judaicas, dos 3 trilhões árabes nos bancos americanos, e a gente fica aí, né, cara? Enquanto um banco brasileiro tem um lucro de 8 bilhões por trimestre, que é o caso do Itaú, ele tem a cara de pau de colocar numa agenda que no dia 31 de março é comemorado o aniversário da Revolução, né? Da Revolução de 64, quando todos sabem, né, e a história está aí para nos provar que foi uma ditadura terrível que atravessou 21 anos de um golpe militar vergonhoso e imperialista no nosso país, que daqui a poucos dias vai comemorar 50 anos, e um banco que tem um lucro de 8 trilhões por trimestre, tem a cara de pau, 8 bilhões por trimestre, tem a cara de pau de se dizer apartidário, que não compactua com nenhuma ideologia política, que isso que aquilo, mas tem a cara de pau de vergonhosamente colocar isso em suas agendas, né? E, dizendo que foi talvez um erro, uma má interpretação das pessoas, quando na verdade é uma cara de pau deslavada de quem compactua e beija os pés do grande capital ao longo de toda a sua história, né? E nós estamos aqui então fazendo essa resistência, a resistência também contra a exploração não só dos seres humanos, mas também daqueles que não são humanos, né? Dos animais aí, seja para poder alimentar indústrias gigantescas que exploram a morte, né? Matando aí centenas de animais de forma cruel, para simplesmente dizer que estão alimentando pessoas, né? Enquanto isso, os grãos do planeta que poderiam estar matando a fome da África estão sendo utilizados para como ração, né? Os transgênicos aí que envenenam o nosso solo, envenenam a nossa comida, e nada é feito, né, cara? Enquanto isso, a gente fica aqui, né, assistindo o Faustão, jogando videogame, batendo punheta, né, cara? É uma vergonha a gente ver que essa juventude muitas vezes se cala perante as próprias dificuldades que tem, reclama que não tem oportunidades de emprego, que essa cidade é uma merda, que isso, que é aquilo, e não faz nada para transformar isso, continua nas suas casas, só esperando que alguma coisa mude, esperando que apareça algum governo interplanetário que aterrisse aqui nesse país e faça alguma transformação, e não é capaz de abrir a página dos livros de história, a página dos livros de sociologia, de filosofia, enfim, se informar um pouco mais e poder colar com os movimentos de luta, fazer o seu protagonismo e criar então uma transformação, seja ela através dos sindicatos, das cooperativas, dos grupos comunitários, dos coletivos de ação, dos rolês, dos bondes e inclusive dos partidos, né? Então a gente está aqui utilizando os nossos microfones para sim, para protagonizar uma transformação social na nossa cidade, independente da repressão, independente da ignorância das pessoas que não vão compreender os processos que a gente está construindo aqui, mas sim para os nossos pares, para aqueles que tenham a capacidade de compreender o que a gente está querendo levar para as pessoas, os nossos princípios aí de igualdade, de fraternidade, também de respeitar as diferenças, compreender as subjetividades das pessoas e fazer desse planeta, principalmente, um só nessa luta final contra o capital. A Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, é uma rádio livre e libertária, e a gente está aqui então com os microfones à disposição, com os nossos equipamentos, os nossos horários livres. Inclusive aqui eu queria pedir para os manos e minas que têm programas para poder apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o que é o seu programa, o que roda e qual é o horário aí para o pessoal poder ir conhecendo. Bom, eu apresento o programa Deu na Telha toda quarta-feira às 21 horas. A gente toca de tudo, o que o pessoal pediu, o que Deu na Telha a gente toca, é rock, é samba, rap, hip hop, enfim. O programa não tem um fato limitado de nada, né? Se pedir funk, o cara toca funk também, enfim, cachocalza. O cara apresenta o Cachocaus aí todas as quartas, das 8 às 9. Das 8 às 9. É uma hora inteira aí de só punk hardcore aí. E a proposta do programa é não desmerecendo, mas por que tocar Ramones se eu posso tocar uma banda que é tão boa quanto lá do puta que pariu, do norte, do interior do Acre lá, sabe, que é boa pra caralho também. Então a proposta do programa é tocar o lado B, C, D e todo o resto do alfabeto do som, e é isso daí. Bom, eu, Zarag, a gente apresenta o Reggae Night, que vai ao ar nas terças-feiras às 9 horas. E a nossa intenção é tocar o lado A, o lado B do reggae e fazer o pessoal conhecer um pouco mais da cultura também, não que reggae não é só Bob Marley, tem mais milhares de coisas para conhecer. Nossa intenção é apresentar para as pessoas esse tipo de coisa e até a gente mesmo conhecer mais. Bom, eu apresento dois programas na rádio, nas quintas-feiras, das 9 às 10, o Revolução Vegana, onde a gente traz assuntos relacionados ao mundo do veganismo para quem participa desse mundo e também para quem não participa, tomar um pouco mais de conhecimento sobre a causa, sobre a luta, sobre a libertação animal, sobre as causas do especismo, onde a gente toca um pouco de som também relacionado a isso, de bandas que atuam fortemente na luta, e onde a gente entende que a luta começa também dentro de cada um e nos seus pequenos atos para conseguir chegar à grande revolução. E depois, na sequência, eu apresento o Gavetão do Sul, onde trago um pouco da música black, da música dos de baixo, para tocar na rádio, com participação da galera que está colando no rolê também, né, nesse fator da música dos excluídos, que tantas vezes a gente quer ouvir e não tem vez de uma música com realmente um comprometimento social, quanto tem por aí e não toca em lugar nenhum. Bom, eu sou o Vertov, eu apresento o programa Contrabando, Pirataria e Informação, toda quarta-feira, 10 da noite, é o horário contra futebol aí, né, onde a maioria tá aí assistindo a Libertadores, sei lá, a gente tá aqui apresentando alguns temas polêmicos e tal, alguns debates, sempre na quarta às 10 da noite, é um programa que tá no ar desde o primeiro dia da rádio, e com isso eu queria fazer justiça aqui a alguns companheiros que infelizmente não estão aqui por ter as suas atividades ou por não estarem mais na rádio. Foram os programas Cinezine, que era um programa sobre cinema, o programa da bicicleta, que era o programa do coletivo autônomo de bicicletas de Cachoeira do Sul, ciclotivado, o programa Toca Raul, do Vampiro Doidão, que só tocava Raul, que mais? O programa Limonada Mecânica, que era o programa que tocava música rock alternativo do Rio Grande do Sul, que rolava às sextas-feiras, consigo lembrar o que mais que tinha de programa, enfim. Afinando o Salto era o programa das meninas, da Kali e da Tatá, que faziam um programa também às quartas. E, enfim, a Rádio Caruncho, então, durante algum tempo tinha programas de segunda a quinta-feira, todos os dias, das 7 às 10 da noite. E hoje, então, nós estamos na terça-feira, às 9 da noite, com o Reggae Night. Na quarta-feira, 8 da noite, com o Cachocaus. Às 9 da noite, com Deu na Telha. Às 10 da noite, o Contrabando, Pirataria e Informação. Na quinta-feira, às 9 da noite, Revolução Vegana, e às 10 da noite, o nosso bailinho aqui, o Gavetão do Soul. É. Também, então, agora eu queria colocar o microfone à disposição aqui para as pessoas que estejam interessadas em iniciar programas na rádio, para vir aqui apresentar a sua ideia de programa, falar o que tem na mente aí para colocar de programa na rádio, assumir um compromisso, e aí, por aclamação de palmas aí, o programa vai ser aceito na rádio e depois só definir o horário. Então fica à disposição aqui o microfone para quem quiser puxar um programa. Eu sou o Quebra-Unha, eu acho que o nome do meu programa já vai ser bem sugestivo, né? O nome do programa é Galhos de Ganja. A data ainda não foi definida, vai ser um programa que vai falar sobre a conscientização, legalização, descriminalização do uso da maconha. Vai ser falado explicitamente sobre o assunto, vai haver debates, nós vamos tentar trazer pessoas que são contra, para fazer contra o uso, contra a legalização, para fazer um debate, para mostrar que o programa não é aberto só para o pessoal que curte, mas também para o pessoal que não curte e de repente quer conhecer um pouco mais e quer entender mais sobre o assunto, e falar sobre o preconceito, sobre as rotulações que o pessoal que é usuário sofre, e tentar conscientizar o pessoal um pouco sobre isso, e tocar também muito som, e uns sons bem legal, bem diferente, e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos... E... Também eu vou apresentar o Tatu e Som, que vai ser um programa que vai falar sobre tatuagem, sobre cuidados com tatuagem, sobre profissionais de tatuagem, sobre a evolução da tatuagem durante o tempo, e muito sobre o preconceito, e que eu acho que todo pessoal que tem tatuagem sabe o que é o preconceito, e principalmente o pessoal que tem muita tatuagem, e o preconceito é grande, e as pessoas têm a mente fechada, e nós vamos tentar mudar um pouco isso. E agora, aguardem as datas, vai ser logo. Bom, a ideia tá fluindo ainda. Seria o nome, projeto de nome, Ritmo à Poesia. Como muita gente sabe, eu sou mais ligado à cultura hip hop, né? Eu, não por ter a banda, mas ouço isso desde pequeno e percebo que na cidade, se tu passar em qualquer canto, em qualquer bairro, tu vê uma criança ou uma casa tocando um som ligado a esse ritmo. Então, do Ritmo à Poesia seria assim, trabalhar com a proposta da poesia, do poema, né? Traria um bloquinho, por exemplo, Tá Ligado, seria uma coisa assim. Tocaria alguns sons, principalmente o rap raiz e aquela origem, sons que antecederam e influenciaram a formação do rap, que a gente vem antes de James Brown, né? E antes de James Brown a gente vem com Ray Charles e vai indo. Mas o rap em si, com África Bambaataa ali nos anos 80, que ele revolucionou, ele inventou a batida de DJ, né? Usou o toca-disco, o vinil. E através daí, juntar toda essa cultura que faz falta. Muita gente ouve e não tem oportunidade, de repente, de ter essa ligação. Também terá, minha ideia é trazer convidados, né? E aí eu vou fazer uma... Todo convidado tem que trazer uma proposta de livro, o seu livro, né? De preferência, falar sobre ele. E aí sim, a gente faz uma entrevista, algo rápido ali sobre a cena. E tá vindo, tá fluindo. E a ideia é mais ou menos é isso, trabalhar por o rap, né? Mas o rap é apenas um motivo pra que a gente possa trazer mais cultura através da música e através da poesia em si, porque o próprio nome do rap, né, é ritmo e poesia. Então daí vem o trocadilho, do ritmo à poesia. Seria a minha ideia inicial, aí a gente vê o nome, vê a data. E aí depende, né, cara? Não sei. Depende não. Ideia inicial. Hey, aqui é o Moriarty. Ainda tô com um embrião, pode dizer, do programa, chamar Holiday in Cambodia. E vai tocar rock inglês, basicamente vai ser só isso, porque o rock inglês é um mundo à parte em si. E também falar sobre os assuntos atuais e cultura em si, livro, cinema, essas coisas. Ainda é um plano só, não tem uma data certa, mas tá a ideia. Então tá, a gente fica super feliz aqui que... É, vou falar isso. É, a gente fica super feliz aqui que tu... Tem? Ah, opa. O coletivo feminista está estudando uma possibilidade de colocar um programa, que é quase certo. E o programa vai falar, vamos trazer alguns textos, discutir, trazer músicas, discutir a influência que ela tem sobre nós e expor, convidar, fazer convites para as reuniões. N discussões, todo mundo pode participar, pode trazer ideias, discutir a nossa posição aqui em Cachoeira. E também tem o programa do Levante Popular, vai ser informes e convites à luta também. Bom, então, da nossa programação, que já conta com 5 programas, a gente fica... 5? 5. A gente fica bem feliz aqui em estar recebendo, então, mais 6 propostas de programas, né? E a gente poder, então, ocupar cada vez mais os espaços da rádio. A gente sabe que a nossa estrutura física aqui, ela é bem deficitária, mas que a partir do momento em que as pessoas forem se envolvendo e forem acreditando cada vez mais na proposta, a gente pode ir transformando. Então, fico super agradecido aí da presença de todos, da boa vontade em querer fazer um programa, mesmo que ele não comece na próxima semana, mas que ele comece, né? E que as pessoas possam se envolver e acreditar nesse projeto, nessa proposta popular de empoderamento e de protagonização da luta, né? Queria aqui, então, pedir uma salva de palmas para esses 6 programas aí que estão começando e para a nossa rádio. Queria aqui então, de repente, passar o microfone aí para as considerações finais, agradecer aí as pessoas que estão ouvindo e em seguida aí quem tiver na escuta aí vai começar a ouvir os testes que a gente vai fazer aqui, o pessoal aprendendo a operar aqui os equipamentos, quem trouxe pendrive aí já vai sacando os pendrive aí e tal. Vai ser engraçado pra caramba aí. É bem simples de operar a rádio, então quem estiver ouvindo aí vai poder acompanhar uma, duas ou três músicas de cada pessoa e poder ouvir o pessoal apresentando as músicas, enfim. E é isso aí, eu vou me despedindo aqui e vou passando o microfone para as pessoas fazerem as suas considerações finais. Então, eu sou o Vertov e faço parte da Rádio Caruncho, da editora artesanal Monstro dos Mares, do Centro de Mídia Independente de Florianópolis e do Movimento de Rádios Livres Brasileiras. Estamos aí na luta, na participação social e na construção de uma sociedade socialista, autônoma, independente, na valorização dos seres. Sou o Burns, vou deixar aqui minhas considerações finais ao pessoal que está na rádio, que está chegando agora e que vai colar com nós nessa luta. E também deixar um agradecimento especial à galera ontem de Santa Cruz, do Encontro da Causa Indígena, na qual eu fui participar e fui levar um pouco da nossa luta daqui para lá, o que chocou muito o pessoal. E queria deixar um salve especial para essa galera e dizer que a gente está junto, que a gente está no rolê e que a gente não vai abrir mão dessa luta em forma alguma. E eu sou o Burns, participo da rádio, da editora artesanal Montes dos Mares, do grupo de veganos e vegetarianos de Cachoeira do Sul, e vamos seguir forte nessa luta. Agradecer ao pessoal que está ouvindo, mandar um abraço pro Edson, que não pôde participar, e foi para Santa Cruz também com o Burns, e convidar o pessoal, e pro Ed também, que apresenta o programa comigo, também não pôde participar hoje. Convidar o pessoal para ouvir o programa às 21 horas na Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, aquele abraço e até. E ao Careta aí, considerações finais, e agradecer e mandar um salve pro pessoal lá de Santa Maria, lá, que nesse exato momento aí tá rolando um ato show, manifestação lá na Concha Acústica, lá contra a TU, contra o cartão SIM e pelo passe livre lá em Santa Maria lá. E lembrando aí que quarta-feira aí das 8 às 9 tem o Cachocaus, vai ter bastante som do Japão aí, da Finlândia. E é isso daí, programa que logo aí vai começar a ser apresentado de São Pedro do Sul / Santa Maria, e é isso daí, expandindo as ideias. Eu sou a Gabi, e despedindo agora então, eu tô me sentindo muito contente depois de ouvir todas essas ideias borbulhando e perceber que elas vão ter espaço pra voar aí, e muito massa, só dá vontade de seguir escutando a Rádio Caruncho. Esse ano vou estar um pouco mais afastada de Cachoeira do Sul, tá trabalhando em Porto Alegre, mas vou seguir sintonizada. E eu também queria mandar um salve pro pessoal de Santa Maria, tem vários companheiros que estão lá agora, mais um ano nessa luta aí pelo transporte público. Tamo junto nessa. Sou o Zarag aí, queria agradecer também aí a oportunidade. Dar os parabéns pra galera que veio e se juntou aí hoje domingo aí. E lembrando, né, meu, que tá espaço, tá aberto pra todo mundo que quiser chegar aí. A prova é que outra mídia que daria espaço pra essa cambada de louco tá reunida aqui hoje e falando tudo isso que o cara tá falando aí. E convidar o pessoal pra curtir terça-feira às 9 da noite, a Caruncho todos os dias, e terça-feira às 9 da noite, Reggae Night aí na rádio aí. Eu sou a Júlia, agradeço o espaço e venham participar, colocar um programa, ajudar o pessoal que já tá no programa e compartilhar informações. Abraço. Eu sou a Momô, agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, né, compartilhar suas ideias e agradecer a quem está ouvindo e convidar a todos a ouvir a Rádio Caruncho. Obrigada. Eu sou o Quebra Unha, eu queria agradecer ao pessoal da rádio pelo espaço que eles abriram pra gente falar de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Que eu não ia conseguir o espaço em outro lugar, de maneira alguma, eu acho. E vamos tocar fogo nessa bomba aí, vamos fazer essa rádio andar. Então tá, essa é a Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. Fogo na bomba, né, mano? Depois a gente vai gravar as vinhetas aqui, rolando um de menos crime aí e tal. É. Bom, a partir de agora, então, a gente vai dar stop aqui na nossa gravação e vai iniciar a oficina de operação. Então, eu queria pedir aí as pessoas que têm pendrive aí pra sacarem os seus pendrives com músicas, e o pessoal que tá na escuta aí não achar estranho, porque, né, é isso mesmo, vai ser um pouco estranho. E agradecer aí, então, os nossos amigos aí do Rizoma de Rádios Livres, aí a Rádio Muda, a Rádio Chibé 106.7 FM Livre da Amazônia, a Rádio Muda 88.5, que eu já falei, Rádio Interferência 91.5 do Rio de Janeiro, a Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre de Florianópolis, e enfim, mandar um abração aí pro pessoal, Rato, Careta, Camila, enfim, a galera do rolê aí, com minha companheira G lá de Floripa, também tá sempre na escuta, e é isso aí. Vamos mandar agora Memória do Apocalipse, e depois a gente entra com Porca Véia e umas tigradas aqui, até o pessoal ir metendo os pendrive aqui.